Sucesso, Matheus Cauã. Tá viciando outra boca como fez com a minha. Esse frio na barriga já me pertenceu. Ele só tá te amando desse jeito, ainda não te... Mas o fim dessa história é sempre o mesmo. Ela vai dar sorrisos durante o beijo. Você vai gostar, vai planejar uma vida deitada em seu peito. Você vai acreditar, vai te amarrar de um jeito. Vai usar o mesmo beijo que usou pra me ganhar. Vai se despedir sem se explicar. Eu tô numa mesa com quatro cadeiras. Aqui já tem três enganados por ela bebendo, esperando a rasteira que cê vai levar dela. Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera. Viciando outra boca como fez. Esse frio na barriga já me pertenceu. Ele só tá te amando desse jeito porque ainda não te conheceu direito. Mas o fim dessa história é sempre o mesmo. Ela vai dar sorriso durante o beijo. Você vai gostar, vai planejar na vida deitar. Você vai acreditar, amarrar de um jeito. Vai usar o mesmo beijo que usou pra me ganhar. Vai se despedir. Como é que é, Marcelo? E aí, rei? Canta, rei. Aqui já tem três enganas por bebendo, esperando a rasteira. E fica tranquila que a quarta cadeira espera. O copo já tá cheio, acudir.